andressinismoral.com.br. É o grave explosão novinha. É praia, alegria, verão, academia. Então chama as amiguinha pra fazer essa dancinha. É praia, alegria, verão, academia. Então chama as amiguinhas pra fazer essa dancinha. Big Mac, ela gosta desse movimento, ó. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo e reboma bem gostoso. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo e rebola, rebola, vai. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo e rebola, rebola, vai. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo. CR Produções 739-8114-3361 é o número do sucesso. Gostei. É praia, alegria, verão, academia. Então chama as amiguinhas pra fazer essa dancinha. É praia, alegria, verão, academia. Então chama as amiguinhas pra fazer essa dancinha. Big Mac, ha, ha, ha. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo e rebola, rebola, vai. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Agora desce até embaixo. Vem com o Gabi, vem comigo. Som do momento, som do momento. Que dancinha gostosa é essa? Ai, que delícia. Essa vai bombar na academia, viu? Swing envolvente, diferenciado.